4-2-0-1. Boa noite, eu tenho a identificação desta 4.000 pés de a bom ajuste 1013. Lima, Lima, Sol, tem o Ibrição de 917, vento 140 graus, 109. Contato radar, agora mantendo no 40 uma milha para Cone, vou indo na proa de Bonfe, aguardando chegada a Bonfe, reporte de pista. Primeira direita, via Platão, até o Tati 5, tem uma boa noite no solo 48, o Lima Lima Fox. 0 complete 14, 186, boa noite, bom pouso. Boa noite. 13, visibilidade da 120, vento 120 graus com 120. 152, cópia. Cruzado Maceió, 330, diesel, via Alvorudo de 58, decola pistão 20, após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, o controle opera em 119, decimal 8, aciona 5484. Chama pronto, com 3-1-3, decola o 5-5, controle agora em 1-9, decimal 8, bom voo. 9-8-6-3-1-3, graças. O Brasil já 9-8-6-0, confirmando a remota 1-0 do Pato Preto. Primeiro esquema dele está com 100 kg, vai ver logo o balizador do Pato Preto. Salvador, uma boa noite, no Channel 63, no 3, perfeito da El. Channel 6313, boa noite, contato radar na decolagem, 4360, saída da El. Da El, 330, 6313. Está autorizado por dentro da EL, 6313. Dentro da EL, 6313. 5-5-5, autorizado chegada bom, desça 4000 pés da 2-9-0-1-3. Desça 2013. O 3178. Resta agora 2109. Autorizado ao final do ILS Express, reporte estabilizado. 24, boa noite, senhora de estação, desça 4000, chegada mais, 2014. Decolagem pista 1-0 após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, o controle em 1-1-9-8, aciona 5-4-3-6. Você dá um ajuste e reporta a localização. Descendo a 2000, autorizada final do IEDS, que foi para 5-10. finalizando o décimo solo ao 04, libera à direita da minha escuta, prossegue táxi, via Alfa e Kilo, até o táxi 3, atento ao baluador. Agora sim, tem livre pouso na 1-0, vento 1, motor 0 graus, confirma 0 mais, check 3. Lago 4209, decola 06, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 19-8, azul 14-9, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4209, Natael. 4209, contato radar na decolagem, só 3620, saída da El. 360, Natael, azul 4209. Desça 2000, autorizado final do IRS SP para a pista 10, reporte estabilizado. Mimo, tenta, puxando no 0, vem 3, 1, 5, 2. continua a aproximação, número 2 para todos, aguardando pista livre, 224 da Xanel. Boa noite, está 3152, passa 2000. 3152, boa noite, contato radar na decolagem, passa 330, sai da PUCA. 330, PUCA da 2152. Só faz o outro, a identificação dessa 4000 via AMAN, ajuste 614. Mais Rua de Maceió, Mike Charlie. Direto Mike Charlie.